Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar. Desde já, o meu abraço carinhoso a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência, a todos vocês, amigos, internautas, que acessam a Rádio Estúdio Brasil. .com.br e ouve o nosso programa. A todos vocês também, amigos ouvintes, que nos ouvem através de todas as nossas emissoras parceiras espalhadas pelo Brasil inteiro. Muito obrigado, viu? Vocês podem perceber que eu estou um pouco rouco. O clima em Brasília muda toda hora. E graças a Deus, bastante shows, mas a gente vai seguindo em frente aqui, né? Quem canta bonito abrindo o programa de hoje são eles. Jorge e Matheus cantam Flor. Flor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor, com seu perfume de amor? O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, flor pra te beijar. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos meus amigos, né, do meu amigo Neymar, da 90.9 de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Toda a equipe da emissora, né, Vânia Rocha, todos vocês amigos aí da 90.9 de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. E o Neymar pediu para mandar alô aqui para uns amigos dele aí, que não perde o nosso programa. Meu amigo Raimundo, o João Luiz, o Júnior, todos do bar Santo Reis, e também da Venda Verde. e Bar dos Amigos. Toda essa galera, todos esses amigos que ouvem o nosso programa, muito obrigado, viu? O Neymar, os pais do Neymar, que também são os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos vocês, amigos da 90.9 em Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais, Vale Rocha, todos da equipe que exibe o nosso programa, inclusive já tocando minha nova música aí na programação. Aliás, um abraço a todos vocês, amigos, radialistas do Brasil inteiro, todos que trabalham, que compõem as equipes da nossa rede de rádios, que já estão tocando também a minha nova música, Quero Você Pra Mim. Um abraço a vocês, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, tá bom? Quem vai cantar bonito? Eduardo Costa, Anjo Protetor. De lugar, vou só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não bebo, não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder, gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Feito, sinto tudo fora de lugar. Foi só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder, gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder, gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente, minha querida Sirlene Vaz, a Sueli Vaz, todos vocês amigos de Piranhas, Estadão de Goiás, aí Miriam Silva, Valquíria, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá? Meu amigo J. Oliveira, Ronaldo, o Nelson Nunes, nosso diretor da Satélite FM, aí da cidade, que exibe nosso programa com muito sucesso, inclusive também já tocando minha nova música, Quero Você Pra Mim. Quero mandar um abraço carinhoso pro prefeito Otair Teodoro, e o vice-prefeito André Ariga. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço a todos aí de Piranhas e região, Estadão de Goiás, no quadro Ao Som da Viola de hoje, quem vai cantar bonito? Enio Lima e Gustavo Neto, nossos amigos de Brasília, cantam Vidinha Boa Demais, segura! Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Mais ou menos, vivo sempre agradecendo meu pedacinho de chão. Sou matuto, sou caipira. Só Deus que me tira dela e do colo do meu sertão. Gosta do mato, eu sou um caipira nato. Minha vida é assim. Minha casa é muito simplesinha, mas é bem arrumadinha. Não me falta nada aqui. Minha roça planto pra despesa. Cê tem que ver que beleza os frutos desta plantação. Galinheiro e porco no chiqueiro, um jolinho o dia inteiro bate igual meu coração. Vez em quando vou lá na cidade pra comprar umas novidades pra agradar meu bem querer. Devo toda a minha vida a Deus, mas este chão e os beijos seus é que me ajuda a viver. Devo toda a minha vida a Deus, mas este chão e os beijos seus é que me ajuda a viver. Oh, vidinha, mais ou menos, vivo sempre agradecendo meu pedacinho de chão. Sou matuto, sou caipira, só Deus que me tira dela e do colo do meu sertão. Oh, vidinha, mais ou menos, vivo sempre agradecendo meu pedacinho de chão. Sou matuto, sou caipira, só Deus que me tira dela e do colo do meu sertão. Na cidade pra comprar umas novidades pra agradar meu bem querer. Devo toda a minha vida a Deus, mas este chão e os beijos seus é que me ajuda a viver. Devo toda a minha vida a Deus, mas este chão e os beijos seus é que me ajuda a viver. Oh, fitinha, mais ou menos, vivo sempre agradecendo meu pedacinho de chão. Sou matuto, sou caipira, só Deus que me tira dela e do colo do meu sertão. Oh, vidinha, mais ou menos, vivo sempre agradecendo meu pedacinho de chão. Sou matuto, sou caipira, só Deus que me tira dela e do colo do meu sertão. Oh, vidinha, mais ou menos, vivo sempre agradecendo meu pedacinho de chão. Sou matuto, sou caipira, só Deus que me tira dela e do colo do meu sertão. Oh, vidinha, mais ou menos, vivo sempre agradecendo meu pedacinho de chão. Sou matuto, sou caipira, só Deus que me tira dela e do colo do meu sertão. Ei, Gustavo Neto, essa vidinha é mais ou menos, né? Pois é, Enio Lima, se melhorar mais a gente não consegue administrar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Zé dos Passos, todos os nossos amigos da Rádio Beira Rio FM de São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Ô Zé dos Passos, obrigado, viu? Já tá tocando minha nova música na programação da rádio. Muito obrigado, brevemente estaremos fazendo shows aí, com certeza, né? E o meu amigo Zé dos Passos pediu para eu mandar alô aqui para uns amigos dele, né? Amigos ouvintes aí do nosso programa da Beira Rio FM. Um abraço ao meu amigo João Ramos, o Valdeci, o Nivaldo, aí da fazenda, fazenda Tabocal de Cima, né? É um abraço a todos vocês aí da fazenda Tabocal de Cima, ouvindo o nosso programa. Também o Zé Francisco, a Dona Lia, o Adão, da fazenda Tabocal de Baixo, é. Todos vocês, amigos, muito obrigado, viu? Da fazenda Tabocal de Cima e da fazenda Tabocal de Baixo, ouvindo o nosso programa aí pela Beira Rio FM São Francisco, Minas Gerais. Também os amigos do assentamento São Francisco, Unidão e Família, o Zé Luiz e Família, Joaquim, Dona Ivanilde, né? E a dona Conceição também, esposa do Zé dos Passos. Todos esses amigos aí do assentamento São Francisco, em São Francisco, Estadão de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vamos em frente, quem canta bonito, Bruno e Marlon, de Brasília para o Brasil inteiro, cantam seu novo sucesso, Short Vermelho. Tirar você da minha vida, mas não tem jeito não. Coloquei um outro alguém em seu lugar, foi pura ilusão. Não vou mais tentar te esquecer, eu não vou não. Vou lutar, eu vou brigar, é pra ganhar seu coração. E lembro seu corpo bonito em frente ao espelho, sua pele bronzeada, molhada, seu sorte vermelho. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. E lembro sua roupa amassada, jogada no chão, a canção do silêncio na paz, ouço seu coração. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. Não consigo te esquecer, não dá. Sua pele bronzeada, molhada, seu short vermelho. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. E lembro sua roupa amassada, jogada no chão, com a canção do silêncio na paz, ouço seu coração. Não dá pra esquecer, não dá. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, ligados no nosso programa. Um abraço a cada diretor, cada programador, de toda a nossa rede de rádios, né, os locutores, enfim, todos vocês que compõem as equipes. Muito obrigado a todos pela parceria, pelo carinho, viu? Minha querida Adriana Rosa, em Juara, Mato Grosso, ouvindo nosso programa pela Rádio Difusora. Um abraço, Zé Canhoto, a Vanessa, o meu amigo Osés Cordeiro, todos vocês da equipe da Rádio Difusora AM de Juara, Estadão do Mato Grosso, exibindo nosso programa e também já tocando minha nova música aí na programação local. Muito obrigado a vocês pelo carinho, viu? Beijo pra Adriana, ouvir nosso ouvinte aí de Juara, a todos vocês, nosso carinhoso abraço. Minha querida Eliane Silva, a Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Mirlene Silva, todos vocês amigos de São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa pela Rádio Paraíso FM. Um abraço a todos vocês da equipe, né? Muito obrigado pelo carinho, viu? O meu amigo Valmiro Gomes, a Neilza, todos da equipe da Paraíso FM em São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais, exibindo nosso programa. Obrigado, viu, Valmiro Gomes, por estar tocando também a minha nova música aí na programação da rádio, viu? Um abraço a todos vocês, o nosso muito obrigado. Bruno e Marrone cantam Chamego Bom. Aqui chamego bom, e você me faz. Aqui chamego bom, e você me faz. Aqui chamei do bom que você me faz. Aqui chamei do bom que você me faz. Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro, você ensaboando o meu corpo inteiro. Mistura de amor, desejo e sedução, e paixão. Adoro tomar com você o café da manhã, ouvir você dizer que sou seu Dom Juan, que eu sou o dono do seu coração. Você me faz. Aqui chamei o bom que você me faz. Aqui chamei o bom que você me faz. Você fica emburrada comigo, mas depois de um beijo fica tudo lindo. A gente pega fogo em cima do colchão, e paixão. Adoro quando você usa aquele seu vestido colado, decotado, que mexe comigo. É mais que loucura, é muita tentação, sedução. Aqui chamei o bom, mas aqui chamei o bom que você me faz. Aqui chamei o bom que você me faz. Você me faz. Vai. Você me faz. Faz. Faz. Você me faz. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. É só indo novamente a São João do Paraíso, a minha querida Eliane, Eliane Silva, ela interagindo comigo no Facebook, pediu para mandar um alô também para a cunhada dela, né, a Marisa. Aí, Eliane, um beijo para você e para sua cunhada Marisa, tá bom? Todos ligados no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Gleice Silva, a todos vocês amigos da linda cidade de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, Márcia Farias, Patrícia Maiara, Gorete Diogo, enfim, todos vocês que nos dão a honra da audiência. Um abraço, meu amigo Willam Policarpo, todos da equipe da Tropical FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Minha querida Thaís Plácido de Ulianópolis, Goiás, também ligada no nosso programa. Muito obrigado, viu? A Graciele Farias de Maringá, no Paraná. Um abraço, viu? Beijo para Graciele e para todos vocês, amigos, ouvintes nossos aí de Maringá, no Estadão do Paraná. Um abraço, Clécio Silva, todos da Viola Universitária que exibe o nosso programa. Muito obrigado, viu? Luz Lu Silva, de Santa Luzia do Paruá também, ouvindo o nosso programa, sempre interagindo comigo no Facebook. Os amigos da Rádio Tropicaliente, os amigos da Rádio Tropicaliente, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Um abraço, muito obrigado. Minha querida Sirlene Lima de Dom Basílio, Estadão da Bahia, não perde o nosso programa, sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo alôs. Ô Sirlene Lima,